paixão. E as cordas que choram lamentos noturnos traduzem as vozes do meu coração. Coração que apanha no peito, já não tem direito sequer de bater. Solidão nele entrou bem morada, já não há mais nada que lhe dê prazer. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Rei da Prata, Ivan Moreno, do Ivan Moreno e do Antônio Vitor, Portas que Choram. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Você organiza a festa, prepara tudo, mas quando chegar na hora de contratar os seus artistas, não faça isso sem usar uma empresa que já esteja estabelecida no ramo, que já conheça, porque o que tem de picareta nesse meio artístico não é brincadeira. Conheço o caso de gente que comprou, pagou, e o artista não ficou nem sabendo, é claro, não apareceu e deu uma confusão danada, né? Então, se você quiser fazer uma festa tranquila, ligue para RBM Música, que há mais de 30 anos promove eventos no Brasil inteiro, intermediando o show das maiores estrelas da música brasileira. É só ligar 61-9981-3601. Lembrando que no dia 29, os telefones de Brasília, do Distrito Federal e do Tocantins ganharão mais um 9. Por enquanto, é 61-9981-3601. Você vai levar para sua festa o Tauan Rodrigues, o Wagner Simão, o Rael Braga, Bruno Aguiar, Dani Miller, Márcia Ferreira, Djalma e Nilcinho, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Márcia Ferreira e o Amado Batista. É só ligar, 61-9981-3601, 61-9981-3601 e, é claro, os meus afilhados Eliane e Samuel. Pedro Paulo e Matheus, só importa o prazer. É fato. Acreditei de novo, caí no seu velho truque. O seu jeito adorável me faz vulnerável, por mais que eu lute. Todo castigo é pouco, porque eu não quis entender que

vai saber o que um dia eu vivi. Eu quis até morrer, pois que foi embora e volta tão tranquila depois que já não tem mais amor. Sem você ficou mais frio meu inferno, parecia frio eterno. Você é minha dor. E agora, e agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada, diz que morre de amor por mim. E agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber o que um dia eu vivi. E quando a chuva não batia na minha janela, não podia dormir, te esperava, buscava teu corpo, teu cheiro sumiu em um mar de dor. Bruno Marrone, agora para Lúcia Almeida. A Lúcia mora em Caculé, na Bahia, curte o nosso programa pela 99,7 FM. Cleito, aqui na nossa cidade tem 3 emissoras de rádio, mas o seu programa é uma audiência total na 99,7. Manda um alô para minha amiga Ira. E que Deus abençoe vocês por fazer as pessoas felizes. Obrigado, viu, Lúcia? Um grande beijo. Ela estava se referindo também ao programa do Edelson Moura e da Márcia Ferreira, porque ela acompanha a gente desde o tempo da Rádio Nacional. A Bahia sempre nos deu uma audiência extraordinária. Lúcia, muito obrigado pelo carinho. Um grande abraço aos nossos amigos da 99,7 FM de Caculé, ali no estado da Bahia. A sugestão do Beijar. A cantora Classy, Me Entreguei. Hoje eu acordei e estava diferente. Uma mão suave a me procurar. Fiquei acorrentada num abraço quente. Num beijo demorado quis me despertar. Caiu a minha ficha, então me entreguei. O céu foi testemunha desse nosso amor. Dois corpos se amando, então eu enxerguei. O amor que eu procurava agora me encontrou. Eu descobri que estou amando. Nosso beijo me fez enxergar. Misterioso foi chegando. Mistério. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta a cantora Cleci Me Entreguei. Se você tem um trabalho, quer divulgar, o Flavinho é especialista em Minas Gerais. Ele faz um trecho há mais de 30 anos. São 300 e poucas emissoras que ele divulga lá no estado de Minas Gerais. Mas é aquele trabalho bem feito de acompanhar, não é jogar o CD para lá, não, ou mandar pela internet, não. O Flavinho tem um contato direto com essas pessoas, conhece todo mundo, ele é ajeitado demais da conta. Se você quiser ter um trabalho divulgado lá em Minas Gerais, é só ligar 61-99-81-3601. 61-99-81-3601. Depois do dia 29, você acrescenta um 9, que vão mudar os telefones do Distrito Federal e do Tocantins também. No próximo bloco, Sula Mazurega, Paulo Idênio e Edelson Moura. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os meus amigos do Brasil, vocês que estão fora do Brasil ouvindo a gente, as emissoras que transmitem o nosso programa no exterior, os brasileiros e as pessoas. Tem muita gente que não é brasileiro, mas que acostumou, gosta do Brasil e acaba descobrindo a gente e assiste a gente pela internet, né? Um grande abraço para todos vocês. Nós estamos pelejando para limpar o Brasil aqui, tá fazendo. O trem tava. A sujeira era maior do que a gente estava pensando, mas nós estamos limpando devagarinho, ainda tem muita pudriqueira para ser descoberta. Mas um dia chega ao fim, tudo tem começo, meio e fim, até a roubalheira, né? Vamos ajeitar tudo aqui para quem está fora poder voltar e ajudar a construir um país de verdade. Uma das mais belas vozes do Brasil, minha amiga Sula Mazurega, Qualquer Jeito. Todo dia ao amanhecer, quanto mais tento te esquecer, mais me lembro. Não tem jeito. Desde quando eu te conheci, nunca mais te tirei daqui do meu peito. De que jeito? Não está sendo fácil, não está sendo fácil, não está sendo fácil viver assim. Você está grudado em mim. Quando eu tento me divertir nos lugares que eu quero ir, você sempre está. De algum jeito está. Eu te encontro em qualquer canção. Você vive em meu coração. Eu aceito. Não tem jeito. Não está sendo fácil, não está sendo fácil, não está sendo fácil viver assim. Você está grudado em mim. Se você ainda quiser voltar, demore, eu não sei ficar desse jeito. Não tem jeito. Não precisa nem me avisar. Basta apenas você chegar do seu jeito. Qualquer jeito. Não está sendo fácil, não está sendo fácil, não está sendo fácil viver assim. Você está grudado em mim. Não está sendo fácil,

Quero me possuir de corpo e alma. Eu quero mergulhar nos sentimentos seus. Se for para sofrer, não quero estar sozinho. Por isso não venha falar de adeus. Olha, não deixe apagar esta chama de amor, esse louco desejo. Não se morre de amor e de beijos. O que mata é a solidão. Olha, não deixe morrer este amor que devora essa paixão ardente. Não me deixe um minuto ausente dos desejos do seu coração. Falar de adeus. Olha, não deixe apagar esta chama de amor, este louco desejo. Não se morre de amor e de beijos. O que mata é a solidão. Olha, não deixe morrer esse amor que devora essa paixão ardente. Não me deixe um minuto ausente dos desejos do seu coração. Olha, não deixe apagar esta chama de amor, esse louco. Edelson Moura cantou dele O Que Mata é a Solidão, pro Ceríaco Série de Itiúba, na Bahia. Ele curte o nosso programa, é fã da gente há muito tempo, desde o tempo da Rádio Nacional. Ô Ceríaco, um abração pra você, viu? O Edelson Moura, quem já é fã do Edelson Moura no rádio, ele também foi pra televisão. Só que ele arrumou uma televisão pra ele, ele gosta dos textos. Então você entra lá, entra na internet, põe lá, programa Edelson Moura na TV, que você vai saber como é que você faz para assistir, viu? Eu participei, tem toda semana grandes atrações no programa Edelson Moura da TV Estúdio Brasil. No próximo bloco, a dica de hoje: cuidado com o pessoal do Detran, cuidado com o pessoal do DENIT. O pessoal tá metendo a mão no nosso bolso. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje, eu acho que ela vai servir para muita gente. Eu passei muito tempo sem levar nenhuma multa de trânsito. Só que é o seguinte, eles estão preparando verdadeiras armadilhas para gente. E se você distrair um pouquinho, você cai nessa esparrela. Quando eu fui emplacar meu carro, tinha um bocado de multa. E era multa assim, excesso de velocidade, 48 km por hora. Me diga uma coisa, quem está a 48 km por hora está em excesso de velocidade aonde? Ou então, 68, mas aqui você tinha que passar 60. Então você vem, por exemplo, quando eu vou para Coromandel, eu saio daqui, tem um trecho da estrada que é 80 por hora, outro trecho é 110, outro trecho é 60, outro trecho é 50, outro trecho é 40. Então você vai aqui, você vai distrair daqui 80 por hora, daí a pouco cai para 40. Ali perto, tem umas arapucas ali perto, quando você entra em Paracatu, na BR-40, ali perto de Paracatu, depois você pega de novo e 80. Aí tem um lugar que você chega, já duplicaram e tal, etc, é 110, você vai bem. Daí a pouco cai para 60, daqui a pouco cai para 40. Ora, você está, no dia de hoje, a gente já anda todo mundo com a cabeça quente, cheio de problema. Você começa a pensar na vida, quando você vê, você chega em casa, tem 3, 4 multas por excesso de velocidade, 48, 49 km por hora. E o que é pior agora? Eles dobraram, multiplicaram, né, o valor das multas. Por exemplo, infração leve, teve um aumento de 66%. Passou de 53,20 para 88,38. Infração média de 85,13 para 130,16, 52%. Infração grave de 127 para 195,23, aumento de 52%. Infração gravíssima, 191,54 para 293,47, que foi um aumento de 53%. Só teve uma aqui que eu concordei, que é essa multa de você beber e sair dirigindo. Essa aí eu acho que devia ser diferente. Eu acho que devia, o jeito beber ou sair dirigindo, ele tem que sair algemado do carro dele. Porque o problema não é ele. Se ele quer morrer, não tem problema. Ele pode morrer à vontade. O problema é ele provocar acidente e matar pessoas inocentes, né? Só que agora, você não... Antigamente você podia recusar não soprar o bafômetro. Agora você pode. Só que é o seguinte. Você vai... Você, por exemplo, antes disso aqui, tem gente que gosta de falar no telefone, né? A multa passou de 85 para 293, né? Agora, essa do bafômetro, ela é do 2.934,70, e se você recusar, né, você paga isso, fazer o teste do bafômetro. Se você for reincidente em menos de um ano, vai a 5.869,40. E depois, você se passar de um determinado teto, né, da soprada do bafômetro ali, você já vai preso imediatamente, né? E outra coisa, essa aqui é importantíssima e muito boa, essa aqui é boa. Organizadores de bloqueio, esses bloqueios que fecha, o sujeito chega em casa, a mulher não quer dar para ele, ele fecha a rodovia, tá, no Brasil tá desse jeito, né? A multa é 17.600, viu? E essa multa já as outras vão demorar um pouquinho, mas essa aqui já entrou. Esse negócio de bloquear a estrada aí, vai, tem que arranjar uma trouxa de roupa para esse povo lavar. Gente, ó, cuidado que a Arapuca tá armada para tomar o nosso dinheiro com a multa de trânsito, tá bom? De Paulo e Paulino, música nova, Ficando Sem Você. Vida, só por um abraço que eu tanto neguei pra você. Ai, eu me arrependo tanto de todas as vezes que eu brinquei e te fiz sofrer. Fui errando meus caminhos, fui trocando ninhos, te perdendo sem saber. Escolhi a estrada errada, eu fui pras madrugadas, fui ficando sem você. Agora eu decidi buscar seu perdão, te encontro assim tão feliz, com outro alguém no coração. Ai, ai, ai, tá doendo demais. Ai, ai, ai, quero voltar atrás. Ai, ai, ai, só por um abraço que eu tanto neguei pra você. Ai, eu me arrependo tanto de todas as vezes que eu brinquei e te fiz sofrer. Fui errando os meus caminhos, fui trocando ninhos, te perdendo sem saber. Escolhi a estrada errada, eu fui pras madrugadas, fui ficando sem você. Agora eu desci buscar seu perdão, te encontro assim tão feliz, com outro alguém no coração. Ai, ai, ai, tá doendo demais. Ai, ai, ai, Paulo e Paulino, Ficando Sem Você, pro Otávio Duarte Costa, de Dourado Quara, nas Minas Gerais, meu mais novo amigo do Facebook. Otávio, um abração para você, seja muito bem-vindo.

desespero de encontrar tranquilidade. Embora quase não existam matas virgens, a gente encontra os retalhos de saudade. Uma tapera com os restos de um curral são fragmentos do que foi a mocidade. Se a saudade é um bem que me faz mal, vou vivendo de lembranças para ter felicidade. Chico Rei Paraná, relembrando Goiá, retalhos de saudade para Edilza Figueiredo, ela é de Monte Azul, mas mora no Coró e chega para fazer parte do nosso Facebook. Edilza, um beijão para você, seja muito bem-vinda. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Quando você se perguntar se deve arriscar, lembre-se, a dor do recomeço é bem menor do que a dor do arrependimento. Quando você se perguntar se deve se arriscar, lembre-se de que a dor do recomeço é bem menor do que a dor do arrependimento. É uma grande verdade isso, né? É melhor você arrepender, tentar e quebrar a cara do que você ficar, ah, devia ter feito, né? No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Leno. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Maguiar. Todo domingo eu apresento na Rede Brasil de televisão, às 9:30 da noite, às 21h30, o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar, sempre entrevistas muito interessantes. Se você não estiver numa cidade, nas mais de 200 cidades que já tem o sinal local da Rede Brasil de televisão, você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da TV CTBC, pelo canal C1 das Parabólicas, dessa TV Pirata também passa, e direto em tempo real no site rbtv.com.br, rbtv.com.br. Todo domingo, 21h30, programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão. Esse rapaz, no tempo da Jovem Guarda, ele tinha uma dupla famosa, Leno e Lilian, fizeram um grande sucesso. Depois a dupla se separou, ele gravou sozinho, depois sumiu, passou muito tempo sem gravar e agora ele volta, né? É uma verdadeira lenda viva do tempo da Jovem Guarda, o cantor Leno, Poeira Interestelar. Todos fomos feitos de poeira das estrelas, muito tempo atrás, quando a nebulosa veio e criou o sol. E na formação do sol, cometas e planetas, em nuvens de cor, vem tudo de lá, interestelar. Todo mundo é mesmo assim, poeira das estrelas. Temos de entender a beleza da grandeza de saber. Na ciência, a poesia da realidade, em cores e luz, milhões de anos luz, milhões de anos. Existir.